Para controle. Estabilizado e visual, parceria 2229. Parceria 2229, complete final do procedimento, chame torre 1186. 118.6, boa. Boa. Controle, bom dia, eu estou passando Mete Alhafa da cola da 17. Mete Alhafa, contato, informe a radial ideal de saída. 299, senhor. 300? 299. Gente, autorizado prosseguir na radial ideal de saída, interceptando após cruzar a altitude de 3.000. Prosseguindo para a radial ideal de saída, subindo para o nível 980. Positivo, entendeu que vai interceptar a radial ideal a 300, vai manter 3.000? Após cruzar 3.000. Positivo, após cruzar 3.000, o mais falado. Departure Control, good morning, Ocean 6211, passe 1700, climb 360, dial later departure. Ocean 6211, climb and template level 360, dial later departure, reach. Climb and maintain 360, and any chance to fly direct to Lida or bridge? Clear, direct to Lida position. Direct to Lida position, Ocean 6211. Voo 649, desce mantendo 2000, descendo via, autorizado o final do procedimento LS. siga. Chame agora Recife, 2545, solicite diretamente o mesmo, nível 170, 35514. Controle Salvador, voo 0093. 0093, contato do Mantenha nível 360 na decolagem, na queda da Eulida após bridge. Da Eulida bridge, 360, 093. Meia 649, tá no final do jogo. Chamei torre agora, 1186, gol no 649, passou duna. Obrigado. Meia 211, chama Recife agora, frequência 1251. Controle Salvador, bom dia, 1865, cruza 1800 na Arbor. É, Ocean Air 6211, contact now, receive center, frequency 125, decimal 1. Ocean Air 6211, Bruno, 865, contato, mantém nível 360 na saída da árvore Elefa. Subindo ao 360, 865. Mike Charlie Alpha, chama em Recife agora, 260, alterno 288, Mike Charlie Alpha. 260, 288, Mike Charlie Alpha. Controle Salvador 1, bom dia, Azul 4201, decolado na Dael, passa 1200 na sua escuta. Azul 4201, contato na decolagem, flui mantém nível 340 na saída da El, lida após direto bridge. Afirmativo, senhor. Então, atenção direto, 340, perfil 4201. Zero 93, chama Recife agora, frequência 1251, alterna 3325. 251-3325, gol no 03, bom dia. Bom dia. 9811. E 9811, contato na decolagem, submarino nível 310 na saída Momo Cogbo após Frote. Momo Frote, reportar Frote? Não, é Momo, conforme subida, Momo Cogbo após Frote. Afirmativo. Oito meia cinco, chame Recife agora, frequência 126, decimal zero. Controle Salvador, bom dia, Papacego Victor, Kilo Delta na Momo. Vitor Kilo Delta, contato, submarino nível 100. 100, Vitor Kilo Delta, tá livre da rejeição? Tá livre, Vitor Kilo Delta. Após cruzar 2000, sou autorizado para seguir na rádio de Delta 6. Após cruzar a rádio Delta 6, Vitor Kilo Delta, atenção para a centena, livre da rejeição. Afirmo. Azul 4201, chame Recife, frequência 251. Azul 4201 no controle. Chame Recife, 125, décima 1. Presente o Vitor Kilo Delta modifica, está em condições visuais. Se só acender para 105, em cima pousa os 1147. 7 regras modificadas 59, subindo para o nível 05, confirmando o pouso 1149. Afirma. Sente. Controle Salvador, bom dia, Papa Tango Lima, aqui no Zulu, decolando 7. Lima, Kilo Zulu, suba e mantém nível 00, contato radar, sai da aba, após direto. 100, sai da aba. Rio 981, chama Recife agora, frequência 125, decimal 45, Rio 981. 12545, bom dia, 981. Boa viagem, amigo. Obrigado. Não entendi. Tráfego, suba para o nível 00 sem inscrição. Informe radial ideal de saída. Interceptar radial ideal de saída, Lima pelo Zulu. Controle Salvador, o ATSA 6570, está cruzando 2000 na Puca, Aracaju. ATSA 6570, contato do Mantém nível 370, na saída Puca, Jamo, pós direto Aracaju. Puca, Jamo, depois Aracaju, sobe para o 370, 6570. Lima pelo Zulu, informe seu chamado para pouso. Tente no 2 ou no 8. Controle de Papatango Mike Brasiang, decola da ONU 7 para o perfil da Momo. Contato, tudo mantém nível 200 na Momo, após direto, Mike Brasiang. Brasiang, após Momo, direto. Libera a restrição vertical para o Mike Brasiang. Afirmativo, liberado após... cruzar a altitude de 4.000, está ali aproximando a radial ideal de sair. Braviante, após 4.000, está autorizando para seguir na radial ideal de saída. Grato, mais Braviante. 6570, chame Recife agora, frequência 12545. Estilo Delta, se você está terminado, mantém nível 05, chama Recife, frequência 1260. Sim, com a identificação, desça até 4000, via chegada ponta, aguarde procedimento LS X-Ray, ajuste 10 no meia, gol 9755. Controle Salvador, bom dia, tá 31953. 3153, bom dia, contato, submatéria nível 360, tá 3153, na feira da Euleda, pós-bridge. 360 da Elveda Bridge, tá? 3153, quanto possível pro de da El, Leda. Usado direto Leda, tá? 3153. Direto Leda, tá? 3153. Na 3153, chama Recife agora, na frequência 12251. Lu, chame Recife agora, frequência 260. Controle, o GR 5973, decolou na Tuca, Caju, na Suspensão. E 5973, contato na decolagem, sul matéria nível 310, na saída Tuca de Amaracaju. E 5973. Sim, 5973. O 5973 solicita desvia direita para ele para a formação. É quem solicita? É o Rio 5973. Utilizado desvios após direto Jamo. Após direto? Jamo. Jamo 5973. No 755, desse mantendo hoje meu autorizado final ILS. Que é a Eco Delta? Confere. O Mike Eco Delta 1186, aguarde para a frequência do solo. Mike Eco Delta. Tente na frequência do solo 1211. Controle, total 9919, bom dia. Total 9919, contato radar 360, saída da EL. É possível voar direto da EL? Autorizado Leda. Autorizado Leda, total. Papango Mike, Bravo Yankee. Chama Recife, 12545, alterna 2685. Chama 6225, contato radar sob Conde. Voa Bonf para interceptar a chegada, reporta descida. Salvador Passaredo 2223, bom dia. Passaredo 2223, contato radar, sua para 180, saída Arbor, cumprindo o perfil. O Neto Zero Arbor no perfil 2223, informa não tem condições de passar nível 100 antes de 15 DME. Então mantenha 3000. Mantenha 3000, 2223. Rio 5973. Vou direto Romeu Fox 08. Estabilizou. Mano 755 Torre 186. Muito bem, legal. Voron 092, identifica a chegada Mari, desce até o 050. Negativo. Passare 2223, voa Arbor. Direto Arbor, 2223. Siga, gol 0092. Sente. O gol 0092, as condições. O aeródromo opera visual no momento e sem chuva. No momento é o número 1, mas vai manter a chegada. Nada. Total 9919, chama Recife 1251-3325, bom voo. 1251-13325. Confere, bom voo. Celer 6225 na proa de bom, desça para 0620. Rio 5973, Recife 1245, Alterrão 2685, Rio 5973.